Ai, Senhor, as tuas mãos são torres de catedral. Ai, Senhor, as tuas mãos são torres de catedral em que se acolhe meu corpo. Cansado de tanto mal, em que se acolhe meu corpo, cansado de tanto mal, as tuas mãos são oásis onde encontro o linitivo. As tuas mãos são oásis onde encontro o lenitivo para o cansaço da vida que vou tendo sem motivo. Para o cansaço da vida tendo sem motivo, as tuas mãos são a manta que me cobrem a nudez. As tuas mãos são a manta que me cobrem a nudez. Desta miséria que sinto e que eu vejo e tu não vês, desta miséria que sinto.